oferecer a música de Eduardo Costa, Olha Ela Aí. Para você, mamãe, para titia Deane, o meu padrasto Abraão. Obrigado por fazerem parte da nossa rotina. Beijos da Lana de Minas Gerais. Ô, Lana, um abraço. Dá tempo de tocar agora não, né, Moraes? Já, já vem o noticiário e a Mara Régia, né? Aí depois vamos trazer sua música, viu, Lana? 11 horas. Neste domingo, na Rádio Nacional, especial Tim Maia, para fechar o mês da consciência negra. Uma hora de sucessos que marcaram a história do pai da Soul Music brasileira. Gostou? Gostava tanto de você. Neste domingo, meio-dia, Rádio Nacional, todas as cores e sons se encontram aqui. Nacional informa. A seleção nacional de futebol do Irã voltou a cantar o hino nacional do país antes do segundo jogo na Copa do Mundo do Catar contra o país de Gales. Isso após os jogadores não terem cantado o hino no jogo de estreia no torneio no início da semana, em aparente apoio aos protestos que ocorrem no Irã. O hino foi cantado em voz alta pelos torcedores iranianos enquanto era executado, com a equipe o entoando calmamente. As autoridades iranianas reagiram com força mortal para reprimir os protestos que marcam um dos desafios mais ousados para os governantes do país desde a Revolução Islâmica de 1979. 11 horas e 1 minuto. Nacional informa. A Rádio Nacional pode ir para todos os lugares com você. Pegue o seu celular, entre na App Store ou na Play Store e baixe o aplicativo Rádios EBC. Lá você ouve toda a programação da Nacional FM, Rádio Nacional AM, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões. O app é gratuito e ocupa pouquinho espaço no seu telefone. A Rádio Nacional faz de tudo para ficar bem pertinho de você. É do Brasil, é nacional. Oi, oi, gente amiga desse nosso programa aqui. Quem fala é Mara Régia, sou eu. A partir de agora, nossa, vamos estar juntas também aos domingos, de 10 às 11 da manhã. Nós vamos estar no ar, fazendo coro em torno das vozes de mulheres que, como você, Maria, possui a estranha mania de ter fé na vida, na luta. Até lá, um grande beijo. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi. O mundo comemora hoje uma data muito importante na luta pela igualdade de gênero. Viva o 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. A criação da data aconteceu em 1981, durante o primeiro encontro feminista da América Latina e do Caribe, realizado em Bogotá, na Colômbia. A partir daí, o 25 de novembro foi escolhido como Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, em homenagem a três irmãs, ativistas políticas, Pátria, Minerva e Maria Tereza Mirabal. Elas foram brutalmente assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo, na República Dominicana. A ONU reconheceu a data em março de 1999 e, com isso, consagrou o 25 de novembro como uma grande vitória do movimento de mulheres em toda a América Latina. Salve Raquel Moreno, nossa amiga feminista, psicóloga e escritora, que há muitos anos está unida às mulheres do mundo por uma vida sem violência. Direito das mulheres. Viva Maria, né, Raquel? Viva Maria, estamos na mesma batalha, não é, Mara Régia? Opa, mais de 30 anos. É, parece que o pessoal tomou gosto, não sei o que acontece. A gente está difícil de mudar esse comportamento. Embora alertar sobre a existência dele e mobilizar contra a violência de gênero já seja um grande avanço, porque faz alguns anos atrás nem isso acontecia. Pois é, sem falar que até o Enem elegeu a persistência da violência contra a mulher no Brasil como tema da redação desse ano, né? Você viu que maravilha? Fez milhões de pessoas pensarem no caso, redigirem sobre a história. E eu acho que é por aí que tem que acontecer, né? Quanto mais conscientes tiverem as pessoas da existência do problema e do quanto isso é prejudicial para o avanço da humanidade como um todo, mais a gente consegue avançar. Agora, para você, Raquel, quais são as razões para essa persistência da violência contra as mulheres, já que a data desse encontro feminista lá do Caribe, que aconteceu em Bogotá, em 81, é a mesma do nascimento do nosso Viva Maria. Então, estamos aí, como eu disse, há 34 anos, no mínimo. Queria que você falasse um pouco dessa persistência. Olha, a gente aqui no Brasil acabou começando as coisas um pouco depois de vocês lá fora. Nós fomos surpreendidas em 79, no segundo Congresso da Mulher Paulista, quando a gente fazia congresso para sondar junto às mulheres, para discutir a situação como um todo e ver que bandeira de luta nós levaríamos de maneira unificada. Em 79 surgiu com toda a força a questão da violência contra as mulheres, né? Agora, eu acho que ela se perpetua até hoje, inclusive, porque na verdade ela serve de válvula de escape para muitas violências que existem na sociedade. Para a violência da não inclusão, para a violência da discriminação, para a violência da pobreza, para a violência da falta de espaço de manifestação de qualquer trabalhador. Então, o que acontece é que todas essas pequenas violências do cotidiano ensina-se que tem que ser aguentadas em silêncio, porque senão você perde o emprego, você perde uma série de coisas. Mas em compensação, chegando na tua casa, você é o rei do castelo e lá você pode desafogar, digamos, né, essa ansiedade acumulada ao longo do dia. E, de alguma maneira, isso restabelece o equilíbrio para que todo mundo volte bonitinho para o trabalho no dia seguinte. Todo mundo, menos a mulher que foi vítima de violência, é claro. É verdade. Agora, você, Raquel, é uma estudiosa, já escreveu livros a respeito dessa questão da mídia. Você é, inclusive, do coletivo Mulher e Mídia. E eu gostaria de saber qual é a responsabilidade da mídia nessa persistência da violência. Olha, eu diria que a mídia é uma das grandes responsáveis. E eu acho que, no mínimo, ela compactua, se a gente quiser ser mais benevolente com ela. Porque, na verdade, a mídia banaliza a violência e torna o limiar de aceitabilidade de violência da sociedade muito mais elástico. Portanto, a sociedade, na medida em que vê na mídia a reprodução disso, acha isso normal, natural, ou então, em casos mais interessantes, espetaculariza a mídia e sem nenhum cuidado, de modo que se torna um exemplo a ser multiplicado em vez de ser um exemplo a ser evitado. Né? A mídia poderia ter um papel super importante, deveria ter um papel super importante, porque ela é uma educadora informal poderosa. Mas acontece que essa banalização, espetacularização, naturaliza a violência na sociedade. Todo mundo continua achando que é normal e perpetua a violência em vez de trabalhar no sentido oposto. Pois é, haja vista a reação dessa mesma sociedade, algumas iniciativas contra a palmada em crianças, que é uma violência e ninguém admite como tal, e outras tantas impropriedades de conduta que acabam no somatório, né, fazendo com que estejamos vivendo um recrudescimento dessa violência até nas redes sociais. Haja vista a campanha aí da ONG Crioula contra o racismo virtual, porque é importante, nesse 25 de novembro, reafirmarmos necessidade de políticas e de um olhar atento à violência que se abate sobre nossas irmãs negras, não é? Olha, eu acho que quando você levantou uma questão importante aqui a respeito de como está havendo um retrocesso, né? Eu acho que o retrocesso se dá de várias maneiras. A redução da idade penal é um jeito de punir em vez de educar as crianças, é um absurdo que isso aconteça. A proibição de que se discuta questões de gênero na educação para evitar a naturalização da violência contra as mulheres, da discriminação, das diversas formas de discriminação, É outra maneira de perpetuar essa discriminação, né? Há um controle crescente sobre o corpo das mulheres que se pretende colocar, promovendo retrocesso com relação aos direitos que nós adquirimos, é outra forma de estimular a violência. E a discussão da questão do preconceito racial é fundamental, porque a gente percebe, inclusive nas estatísticas, dessa vez as estatísticas batem na cara, que as mulheres negras estão sendo mais vítimas de violência. Violência física, violência doméstica, violência da discriminação racial, todas as diversas formas de violência se abatem sobre elas e nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós queremos, Mayra Régia, políticas que sejam universais, que contemplem a todas as mulheres e que impeçam e que acabem com essa violência contra as mulheres. Pois é, o 25 de novembro também dá início no mundo à campanha dos 16 dias de ativismo contra a violência. E nessa perspectiva, queremos estar juntas, de mãos dadas, peito aberto nessa luta até a comemoração do 10 de dezembro pelos direitos humanos e eu diria, pelos direitos humanos das mulheres, porque sem o direito das mulheres não há direitos humanos, não é? Exatamente. De que humanidade nós estamos falando se a gente exclui dela metade dela, e inclusive a metade maior? É verdade. Obrigada e viva Maria! Viva! Viva o 25 de novembro! Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Seu coração de pedra virar de algodão e o seu orgulho te jogar no chão no momento em que você me disse adeus. Você se jogou no mar cheio de fantasias, você foi mudando da noite pro dia e quando acordou viu que não era ele. Apresentando Ponto de Encontro. Saúde e modéstia. Barreto, a melhor festa de Pinhão. Toque o berrante pra aumentar a emoção. Abre a porteira, abre a porteira, abre a porteira, tô chegando do sertão. Mais 15 minutinhos, vamos seguindo. É o ponto de encontro no seu rádio. Adênia, um abraço para você, Adênia. Bom dia, Adênia. Bom dia, Francisco. Bom dia, Carlinhos Moraes. Aqui estou eu de novo. Opa! Pedi para você tocar agora com Roberto Carlos. Sim. Verde e amarelo. Afinal de contas, nós somos brasileiros e ouvi essa música com a comemoração dos dois gols de ontem do Brasil. Certo. E oferecer a música para você, para o Carlinho, também para a dona Laurita que está na escuta, a Divina, a Raquelzinha, a Celígia, também para a Graciete, a Maria Zembrano, Maria Erandi, o Raimundo Silva, né, Sebastião Dantas, que participou aí também. É, o Adeilto, Erisvelto, Natan, Tony Silva. É, vou oferecer para todos, para Luciana do Serra do Laranja, né? E para todos do grupo Amigos da Amazônia, também do grupo Família Nacional e do Ponto de Encontro da Com a Sula. Um beijo, um abraço, Franco, fique com Deus e um bom final de semana. Que Deus abençoe vocês todos, viu? Alô, querida, nossa bandeira, nossas cores, né? É, nosso brasão, são nossas armas, jamais podemos renegar a nossa bandeira, a nossa cor, por nada nesse mundo, por nada. Como se você renegasse a Deus, né? Se renegar a sua pátria, as cores de sua pátria, por nenhum motivo, nenhum motivo. São 11h17, vamos seguindo, tem gente? Oi. Bom dia. Bom dia, Frank. Bom dia, Deus. Seu Zé Barro, rapaz, seu amigo, rapaz, seu ouvinte número um, Frank. Obrigado. Eu não tô fazendo 5 horas da manhã, rapaz, tá bom, rapaz, tá pegando limpinho aqui. Não, rapaz, não tem programa 5 da manhã, não, moço. Ah, 6 da manhã, é 6, moleque. É 6, rapaz. Tá agoniado. É das 6 às 7h30, né, Frank? Se acalma, Deus do céu, fique tranquilo. Tranquilo. Ô, prazer, você tá em Palmas hoje, é? É, você sabe, Frank, eu gosto muito de você, meu. Obrigado. Amigo, eu tô com muito tempo. Muito tempo, eu tô feliz de falar o seu nome na Rádio Nacional, porque você é um grande locutor, um amigo da gente. E a gente tá sempre ao central do presente, sabe? Porque eu acompanho você há muito tempo, Frank. É. E você pra mim é um dos meus locutores, o meu coração, você. E o hoje? Moreira, o Frank, sabe quem tá aqui hoje? Hã? Sabe quem tá aqui hoje do tempo da Alvorada Brasileira? Pois é, eu tô aqui no programa, rapaz. É o Carlinhos Moraes, rapaz. Hã? Carlinhos Moraes. É, tá conseguindo hoje? É. Oi, Carlinhos, tudo bem, Carlinhos? Oi. Você tá, rapaz? Tá riquendo? Oi, meu filho. Você, Frank, vou mandar um alôzinho pro meu amigo hoje, tá, Frank? Sim, vamos lá. Um alô pra minha amiga Raimundo Silva, tá? Raimundo Silva, Matando Maracacheta, Agatha Vanderlândia, Adeilto, é Francisco Estrela, Nailto, né? Gracia, Gabriel, José Dóis. Anel Tito Livramento, Edson Nogueira, Edmundo Miranda, Antonildo, Alilson Antônio, Antônio Lemos, Erisvelto, Valdeir, Erisvelto, Maria Peixoto, Marcelo Duarte, Edson Nogueira, também aqui um alô para Antônio Castro, PGP, Sebastião Danta, José Augusto, Geraci Rodrigues, Eliette Lima, Giovana Cristina, Valério Nascimento, Regina Macaúba, Edna Alves, Jacina, Vanderlei, Vanderlei, Divina, Adalberto Carlos, Marcelo Duarte, o Natan de Maracacheta, também Maria Lanti, Olinda Silva, Aldeira Soares, Mira Pescador, Júnior Salmeira, Ana do João, Edileuza, Paulão do Rodeio, Paulo de Tailândia, Zé Flamengo, Edmar Marigueiro, Granito Santos, Granito Tomateiro, Helene Paulo Ramos, Helene Bom Jesus, Lindo Brasil, Zé Flamengo, Alessandro Guedes. Olha a próxima, vai tocar a prova, vai tocar a Frank, a próxima. Verde e amarelo, Roberto Carlos. Ah, tudo isso. Aí, Frank, aí eu quero Ficou ruim, Deodé. Abraço, até a próxima. Ficou ruim demais. 11h20, mais alguém chamado? Então tem aqui, bom dia, Frank. Bom dia, José Antônio de Anapu, no Pará. Olha, Frank, aqui nessa barraca de cavacos que eu escuto a Rádio Nacional. Estou te ouvindo no aplicativo. Um abraço para todos os ouvintes do Bom Dia Amazônia. Aqui é o Zé Antônio, do município de Anapu. Frank, tudo de madeiras. Muito bem. O que não é de madeira aqui, só os pregos. O sapato ficou bonito, viu? Bonito mesmo, olha, Moraes. Vê sua casa de carroco. Tá vendo? Ficou bonito. Maravilhoso. É cavaco, não é telha não, é cavaco. Ah, cai água não. É bom demais. Falou então, meu irmão. Um abraço pra você, obrigado pela foto, viu? Mais alguém aqui. Bom dia, aqui é Rayane do Maranhão, passando para mandar um abraço para minha família, que mora na fazenda Gavião. Minha família, Marina Alva, Claudinei, Elisângela, Valdinese, Luana, João Braga. Um forte abraço para todos de lá. Queria pedir a música do Tiago e do Tiago Jonathan, Raridade. Raridade. Mando com muito carinho para todos os amigos. Luana Santos, um abraço, bom dia. Ela manda para Luana Santos, né? Um abraço para você, minha querida. Luana Santos, Rayane e a todos. Vamos ver quem chega. Alô, bom dia. Bom dia, Frank Silva. Opa, tudo bom, meu caro Vanderlei de Ortigueira, no Paraná? Tá tudo bem, uma maravilha aqui, pelo Paranazão, céu azul. Sul é azul, céu azul, né? Céu azul. Rio Grande do Sul. Muito bem. Viu, Frank, eu vou fazer uma correção aí. Eu falei, não sei que estava certo, eu estava errado. E falei que a Ingratiano jogava hoje, mas joga assim, que eu olhei, só tinha três jogos. E o Ingratiano joga, mas é o último jogo, né? Aí eu falei que você tinha falado certo, eu que errei, né? Tudo bem. Mas ela joga hoje, sim. Ingratiano está dormindo, né? Pois é. É o último jogo das quatro. Eu olhei lá na tabela, só tinha três. Aí eu falei, mas não tem, depois eu ouvi ali, o treinador estava falando. É que eu falei hoje cedo, que Holanda e Inglaterra, né? A Holanda já jogou? A Holanda não, vai jogar ainda. Podem já conseguir. Foi o Catar e o Senegal, né? Eu nem acompanhei, que a TV fica aqui nas minhas costas. Eu aqui no programa não acompanho. Mas o que eu falei que você está comentando aí foi que eu disse que Holanda e Inglaterra podem conseguir hoje a classificação antecipada para as oitavas de final, caso vençam seus jogos, né? No primeiro jogo, venceu o Senegal por 2-0. Já os ingleses ganharam do Irã no primeiro jogo por 6-2, né? É isso aí. Falou, garoto, tudo bem? Pois é, o Senegal tá ganhando. Do Qatar, que não vai matar ninguém. E tá 2-0, né? É, acho que ele vai ficar rico, não vai ganhar nenhum jogo. Mas tá bom, né? O Fred, vou mandar um alôzinho aí. Sim. Pra Divina, Raquel, a Bernadette, Paramirim, a Silvani, Denis, lá de Rondônia, Porto Velho. E a Claudinha de Engenho de Dentro. E também para o seu José Alves. José Alves mandou uma hora de manhã, acho que você não viu, né? José Alves? Do Pinguai. Do Pinguai, não vi ainda. Ele mandou no Bom Dia Amazônia. Ah, foi no Bom Dia? Passou batido. Rapaz, é porque chegou atrasado. Internet dele lá, ou aqui, não sei. José também Alves. Para o José Alves, Casa, né? Nova. Eu sou o Antônio Sorveteiro, né? Mandou áudio hoje. Quem mais? É o Gracia. Seu Enéas. Cadê o seu Enéas? Pois é, rapaz. Seu Enéas foi pro médico e não deu resultado, padrinho. Pois é, sabe que eles prenderam ele lá até agora? Acho que tá preso lá no médico. Mas ele falou que voltasse ele antes de vir, mas que não voltasse, ele tá preso ainda. É isso, Enéas. Foi. E também para o Pedro, né? O Pedro de Guaraí, mandou um alô lá no Luciano. E a todos os demais aí, Tony Lopes, o Francisco Estrela, e a todos os ouvintes aí, desejar uma ótima e abençoada sexta-feira e um bom fim de semana para você também, Frank. E até segunda. Falou, um abraço pra você, meu irmão, boa função aí, viu? Segunda tem jogo, né? Qual o seu placar pra segunda? A segunda é que vai ser 3-0. É Brasil e quem na segunda? Suíça. Brasil, Brasil. Rapaz, Suíça é forte, viu? É, daí eu comento, né? De 1-0, aí vai. Pô, tudo bem. Então, falou. Um abraço para você, Vanderlei, aí de Ortigueira, no Paraná. Bom dia. Tudo de bom para você. Restante de dia, uma boa tarde maravilhosa. Felito da Bahia está com a gente. Alô, cadê o Felito? Felito, Felito atualizado. Ô, Felito, bom dia. Bom dia, Fran. Eu quero que você vá para a minha música com Chitão de Choró. Vanderlei, feliz para você. Para todos que estão no meu rádio. Sempre andando pra mim. Eu gosto muito do seu programa. Amazônia e o Ponto de Encontro está apresentando aí, viu? Obrigado. E eu ofereço para os ouvintes. Tá bom? Tá bom. Beleza. Semana com você, Tiago, fui com Deus. Tudo de bom. Bom, Felipe, um abraço. Vamos da Bahia para São Paulo. Agradecer aqui o carinho da nossa querida Márcia Carvalho. Bom dia, Frank. Gostaria de ouvir Victor e Léo na linha do tempo. Ofereço para você todos os ouvintes da Nacional e todos do grupo Ponto de Encontro. Márcia Carvalho, bom dia, muito obrigado, né? Quem mais aqui? De Alto Parnaíba, Misael. Bom dia, Misael, muito obrigado. O Irineu de Livramento de Nossa Senhora Bahia também está por aqui. Oi, Irineu, bom dia. Bom dia, meu querido locutor Frank Silva. Sou eu, Irineu de Livramento de Nossa Senhora. Estou participando do teu programa porque gostaria de ouvir uma música com o Amado Batista. Toda tarde, 5 horas, eu vou correndo para a escola. O nome da música. Olha. Para minha mãe Maíl, para você, para toda a equipe da rádio, para todos os ouvintes, para meu amigo Manuelzinho. E falar que adoro o programa de você. Muito obrigado, meu amigo. Abraço, Irineu. Bom dia. Livramento. Conheço o Livramento Nossa Senhora, viu? Abraço pra todos aí. Mari de Anta Gorda tá com a gente também. Ô, Mari. Bom dia, Mari. Monta os grupos, né? Sim. Aí vamos nessas danças e tem isso aí. Essas músicas aí é bem regional, né? Aqui mesmo do sul mesmo. É, então, quando eu morei ali no norte. Peraí, Mari, como é que é? Bom dia, meu amigo. Aí sim você puxou uma música aqui do sul mesmo. Esse... Aí, qualquer baile que você vai, que aqui tem muito baile, é baile. É os rastapés dos ouvidos aí. Aqui é diferente. Sim. Eles cantam e tocam muito essa música aí. É gaita, né? Tem muita gaita e muito cantado. Aqui tem muito grupinho, assim, que monta os grupos, né? Aí vamos nessas danças e tem isso aí. Essas músicas aí é bem regional, né? Aqui mesmo do sul mesmo. É, então, quando eu morei ali no norte, a primeira palavra que eu falei lá foi estrevaria. Estrevaria. Ninguém sabia o que era. Assim como são tradições daqui, culturas daqui, bugio. Bugio sim, que tem aí também, né? Mas é umas coisas diferentes, mas... É, a gaita, meu avô era de gaita. Que tava, né? Então, minha avó também, né? Então, Eu não sou muito fã de dançar, mas eu gosto mais é de cantar. Fazer assim, cantar. Minha avó era muito assim, bem cantar, dançou até os 100 anos, era muito... muito raiz, né? Então aqui é um povo de raiz, viu? Mas então tá bom, meu amigo. Se é alguma coisa que não tem, não vai passando, isso nós vamos falando. Tá bom. Eu aqui sou, né? Estou nascida aqui, mas já viajei em muitos lugares, mas por isso que é bom, né? Que cultura brasileira muito bonita. Acho muito gostoso isso no Brasil. Então tá bom, então vocês, um bom dia pra todos. Uhum. E quem tiver de férias, aproveite. Quem não tiver, também curta a vida, hein? Então tá bom, minha amiga. Então passa outra moda de viola do Daniel. E qualquer um aí, não sei quem está hoje ali, mas passa. Right. Eu gosto é de viola, porque no Paraná, aqui no sul, no Paraná, é muita viola. Muito sou apaixonado por moda de viola. Mas então tá bom, meu povo. Então pra vocês, feliz dia pra todos os amigos e amigas. E para vocês aí da rádio, e tudo de bom. E não sei se pode tocar berrando, mas se tocar, eu já agradeço também. Muito obrigado, vocês fiquem com Deus, e bom dia para todos. E quem tá falando aqui? É Mari Patrícia de Antagônia da Santa, Catarina. E não se esqueçam, vamos ser felizes. Pode ir, mano. Cadê a gaita aí da nossa querida Mari? Mari de Alta Gorda. Mari, você tem que seguir sua vozinha, viu? Cento e tantos anos dançando é bom, né, mano? Ei, beleza. Aí, Mari, dança aí, Mari. Aqui pra mim. Eu não vou fazer coisa nenhuma, cabra. Aí, eu tô dando um liga aqui pra mim, viu, Moraes? Querendo emprestar dinheiro, querendo pagar minhas dívidas. Enfim, disse que tá errado, não sei o que. Meu amigo, eu trato meus assuntos é cara a cara, é presencial. Não trato nada de negócio por telefone. Pra tu ter uma ideia, nem encontro com mulher, eu marco por telefone. 11h33. Vamos seguindo, minha gente. Quando eu era jovem, né? Agora não, menino, agora não marco mais encontro de jeito nenhum. Não tem como, né? Meu encontro já tá eterno. Encontrei. É pra sempre. Tem mais que marcar nada, não. São 11h33. Vamos ver quem é que está chegando aí. Tem gente aí, garoto? Alô, bom dia. Bom dia, Franco. Bom dia, Marcelo. Ele. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, vem aí, pô, vem aí, minha rechada aí, minha agoniada tá bom demais. Quem que tá agoniado? Essa música aí que a Mari tava falando aí. Ah, tu não gosta de dançar essas músicas agoniadas não, Marcelo? Não, eu gosto mais sertanejo, sertanejão. Ah, mais lento. É, mais lento, sertanejão. Um morro desse elétrico, rapaz, tem preguiça de dançar. É bom é arranchado, rapaz. Não, vai estar demais na festa não. Que você vem pra lento, viu, Fran? Não. Eu gosto de dançar e avexado, viu, Marcelo? Avexado demais, começa a suar, pronto, terminar. É, mas essa que é a graça da dança, meu amigo. Suar. Você vê que a vozinha da Mari viveu mais de 100 anos e dançava aí ao toque da gaita. Pois é, desse jeito. E aí, meu mano, o que é que você manda? Deixar um abraço aí pra Cleidinho Serra, pra Bahia. Maria Arandim, Helena Pereira, Helena Borges de Estevão no Maranhão, Mário do Canto do Buriti, Maria Nova Pinheiro, Raimundo Silva Barro. Um abraço aí pro Maílson na Bahia, Deilton na Bahia, Maria de Jesus, Feijão no Acre, a Dênia, a Valéria, Eleodoro, Digaco Meu Morreu, Graciano Campestre, Raimundo Silva, Deusete Barro, Antônio, Antônio de Goiânia, a Nilinha de Porangatu, Maria Luísa, abraço aí a Nisa, a Nilza lá da Niceia, lá, da Travessão da Niceia. Abraço aí. Essa galera boa que tá curtindo aí o ponto de encontro. Franco, é a próxima que tem na minha do leite. Verde, amarelo, Roberto Carlos e... Tem mais? Raridade? Algum pedido? Fogão a lenha. Fogão a lenha, tá certo. Beleza. Chororó. Beleza. Se der pra tocar aí a música da Bianca aí, se der pra tocar aí, toca aí Bianca, minha amiga. Sua se der amiga, pra tocar, né? Pra gente ouvir aí. Tá certo. Eu te mandei um áudio aí, pode considerar. Vai pra frente com o restante aí. Isso, eu ainda tô. Entendeu? Em 10h53. Agora são 11h36. Então falou, Marcelão. Um abraço. Um abraço pra ti, uma boa sexta-feira. Falou, bom final, meu irmão. De semana. E até segunda no... Bom dia, Amazônia, mas... Por aqui, até final do programa. Até a menina voltar, nós estaremos aqui. Até dia 5. Tá aí. Como diz o Zagalo, até a Edileia voltar, vocês vão ter que me engolir. Rapaz, Frank Silva. Oi. Só pra fazer um comentário aqui, rapaz, eu botei o placar ontem do 3x0. Mas aí só não deu os 3x0 porque o Tite mexeu no time, rapaz. Tirou o Richard e aí o... Tava indo bem, né? O jogador tá indo bem. Charlie aí. Eu creio que ele ia fazer os três. Sim. Né? Vai, mexeram lá e aí vamos aguardar aí o próximo agora. Segunda-feira, né, Frank? Isso, segunda-feira. Vai aguardar o próximo aí na quarta. Qual é o seu placar pra segunda, Marcelo? Dois. É? Dois? Tomás, né? Pra segunda, qual é o seu placar? Rapaz, eu continuo botando 3x0. Tá. Ok, Marcelão. Um abraço. Aquele abraço. Tudo de bom por aqui. São 11h31, Orlando Silva, lá do Piauí, Barras do Piauí. Bom dia, Orlando. Olá, bom dia, Frank. Bom dia, Augusto, do Ponto de Encontro. Bom dia, Moraes. Bom dia, nossa Amazônia brasileira. Bom dia especial a todos os meus amigos e amigas que estão sintonizados. Um abraço no coração. Desejo a todos um feliz final de semana, muita saúde, muita paz. Não é não, Frank? Muito dinheiro no bolso, né? Porque tá valendo. Graças a Deus o Brasil ganhou ontem, né, Frank? Tamo junto aí, se Deus quiser. Ô, Frank, eu gostaria de pedir a música de Perla Paraguaia. É, a música é pequenina, tá, Frank? Eu dedico a todos os meus amigos e amigas de Azê, aos amigos da Amazônia, a Valéria, enfim, dedico a todos os meus amigos e amigas, tá bom, Frank? Beleza, Orlando, um abraço pra você, meu irmãozinho. O Gutenberg tá ligadinho na gente, Gutenberg, Zilma Oliveira, né? Um abraço lá no Maranhão. Gutenberg, presidente do Ultra Maranhão, tá com o Antônio, a secretária de saúde, né? Tá aí também, um abraço, dona Zilma, saúde Zilma, bom dia a todos. O Gutenberg quer ouvir Paulo Maia, eu preciso de você. E somos aí o trio da saúde com sucesso. Gutenberg, Antônio e Zilma Oliveira. Estamos na UBS Mãe Tônia. Muito bom. Olha, um abraço para vocês. Viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Presidente do Ultramaranhão. Abraço a todos. Quem mais aqui? Sou Ana Raquel de Bom Jesus, Piauí. Quero mandar um alô para o meu amigo Marcelo Duarte. Aí, Marcelo. Receba o alô aí da Raquel de Bom Jesus. É, tem o cabra do Pix aqui. Tá doido, rapaz. Vou preencher meus dados para mandar. De jeito nenhum. É, bom dia, aqui é Rayane do Maranhão, passando para mandar mais um alô para minha família, na Fazenda Gavião, Marilava, Claudinei, Lisandra, Valdinese, Luana, João Braga. Forte abraço para todos de lá. E um abração. José Antônio de Anapu, já falei no Zé Antônio. Tem mais aqui, a faixa subiu. Tem mais alguém chegando, vamos lá. Deixa eu ver quem é. Alô, alô, bom dia. Bom dia, pegou aí? 11h39, bom dia. Não? Bom dia. Oi? Opa, filho! Opa! Opa! Antônio? Ô, garoto! Já almoçou? Tem certeza? Oi? Já almoçou? Não, rapaz. Ó, então você não segue o Fernando, não. Seu Deus, almoço é 9 da manhã. Almoço é 9 horas e a janta é 3 horas, meu filho. Ô, Antônio, e aí, meu irmão? Não, rapaz, vem de almoço. Aí de almoço aqui é só de boa de hora pra frente. Viu? É igual almoço aqui de 10, 9 horas, não. Ora, a gente tá tomando café essa hora aí, rapaz. Isso. Rapaz, eu tô ouvindo aí tu dizer que gosta de dançar um forrozinho avexado aí, é? Eu gosto, rapaz. É? É, gosto. Então tu gosta de dançar um forrozinho igualmente isso aqui, ó. Forró no sul tem loira catarinense, gaúcha paranaense, moça das Minas Gerais. Quem é que canta? Brasas do forró. Brasas do forró. Eu quero ver uma loirinha suada no calor da vaquejada, dançando e querendo mais. Vamos juntar nossas forças. Ai, ai, ai. De copo. Então, ai, ai, ai, ai. Orgulho da marimada, é forró e vaquejada, junto com o povo vaquejado. Vamos juntar nossas forças. Ai, ai, ai. De coração pra coração, ai, ai, ai, ai. Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o bandeirão. Bom demais, sanfoneiro. Rapaz, meu pai era sanfoneiro, no sul da Itália. O pai já tocou muito aí no arame, nessa região. Bom aí, rapaz. Que bom, do Paraná, Raimundo Paraná. Do Paraná, isso. Como é que mais aí? Eu quero deixar o meu bom dia, agradecer o Wanderlei de Ortigueira, por ter mandado um alô pra mim. Obrigado, meu amigo, pelo alô. Marcelo Duarte, obrigado, Marcelo, também pelo alô. Abel, em Uruará. Maria Erandir, no povoado de Messias. Professor Bernardo Mendes, em Codoque, no Maranhão. Reinaldo Bione Sena. Dona Laurita, no Pará. Dorinha Carvalho, também no Pará, em Rondon, todas. Lena Souza, também de Rondon, do Pará, e esposo Zé Chico. Jeane, lá no Rio, no sítio Serra Verde, lá no município de São Félix do Ximum. Maria da Conceição, também em São Félix do Ximum. Luciana, na Serra do Laranja. Antônio Castro, na povoada Mangueira, aqui no município de Vitorino Freire. Erivaldo Ponte, também em Vitorino Freire. Elias Lima, em Medicilândia. Adeilton, Nailton, Orlando Silva. Manuelzinho, Livramento de Nossa Senhora. Frente, só para concluir. O nome da música que o Felito pediu é Menina dos Olhos Azuis, Amado Batista. É que ele disse que o nome da música era Toda Tarde às 5 horas eu vou correndo pra escola, mas não é assim, essa é só a frase que tem na música. Sim. Mas o nome é Menina dos Olhos Azuis. Muito bem, porque o moleque tá procurando essa música mais. É porque ela diz assim, ó. Toda tarde às 5 horas vou correndo pra escola só pra ver uma menininha linda, os cabelos cor de ouro que me faz sofrer. Ela eu encontro tudo, ela eu faço o meu mundo, mas não posso nem falar. Ela nem mesmo percebe que os meus olhos se refletem no azul do seu olhar. Oh. Menina dos olhos azuis, menina dos olhos azuis. Abraço, Frank, abraço, Tina, Helena e Bolhazuda, Helena e Paulão. Garoto. Antônio, um abraço pra você. Então, Felipe. Obrigado, irmão. O Antônio já cantou essa música que nós não achamos aqui. Valeu, galera. 11h44. É, seguindo, gente, boa. Vamos cantar, garoto. Quem tá na mira aí, agora? Verde, amarelo, Roberto Carlos. Depois, quem canta? Raridade, muito bem. É, um abraço aí pra você que tá aí ligadinho. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tiago, Jonathan, né? Raridade, pedido da Rayane. Bota o pé, não me iludo. Nessa estrada, bota o pé, vou. da garra de quem encara o peso da barra, vestindo essa camisa feliz no meu país. Tudo bom, tudo belo, tudo azul e branco, verde e amarelo, deu da natureza contigo. Yeah. Tem alguém chegando aí, garoto? Maria Zebrante está aqui. Oi, Maria Zebrante. Bom dia a todos os ouvintes da Nacional. E sempre vendo aí vocês falando sobre o jogo. Eu concordo com o Marcelo. Foi bom, foi ruim não. Era pior se tivesse ficado perdido, né? O Brasil tivesse perdido 2-0. Não foi ruim, não. Eu acho que foi bom. E o jogo de segunda continua 2-1. Não vai ser bom, eu acho, né? Não vai ser tão ruim, não. É pior se tivesse perdido de lavada ou de 3-0, 3-1, ou 3-0, né? Sim, aí era ruim. Mas nessa posição que ficou, eu acho que não ficou tão ruim assim, né? Tá bom, pela estreia, né? E a fala do Chico no final, a postamento dele já apareceu no rosto. Quando aparece no rosto do treinador, já aparece no rosto de todos os brasileiros, né? Portanto, um bom dia para você, uma sexta-feira abençoada, não sei se vai ter respeito do programa amanhã, porque eu vou viajar, um pouquinho do Marcelo participar. Mas desejo um bom descanso para você e para todos os ouvintes do Nacional, um semana abençoada. Tchau, tchau, tchau. Abraço, Maria Zebrante. Eu já fiz esse mês a minha folga, meu plantão. São 11h56, 11h56, tem gente aí rapidinho. Alô, bom dia. Isso, vamos seguindo gente boa do Brasil. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Quem encerra o programa aí, Carlos Moraes, quem tá na mira, Victor e Léo, da Linha do Tempo. Gente, bom fim de semana. Segundo, eu estarei aqui às 6 da manhã com o Bom Dia Amazônia até 7h30 e às 10 mais um ponto de encontro. Um abração deste amigo Frank Silva, do Carlos Moraes, do Miranda e até lá. Bom fim de semana. Alto Solimões, 96.1 MHz. Rádio Nacional São Paulo, Belo Horizonte e Recife, 87.1 MHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras. Formação de rede. Ordem Nacional. Meio-dia em Brasília. O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Boa tarde, eu sou Miguel Gil Martins e você acompanha agora as principais notícias do dia. Ataque em escolas em Aracruz, no Espírito Santo, deixa mortos e feridos. Diretor-geral da PRF vira réu por improbidade administrativa. Catar perde para o Senegal e se torna a primeira seleção a deixar a Copa. Torção no tornozelo deixa Danilo e Neymar fora da primeira fase. Black Friday tem muita promoção e também reclamações de consumidores. E a volta das máscaras nos aeroportos e aviões. Nos acompanhe no aplicativo Rádios EBC para celular. No Twitter e no Instagram, no arroba Rádio Nacional BR. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Repórter Nacional. No Espírito Santo, um ataque a duas escolas hoje cedo. Câmara Freire, boa tarde. O caso ocorreu na cidade de Aracruz. Como está a situação neste momento? Da escola, teria entrado na escola Primo Beach, na sala dos professores, em algumas outras salas, com uma pistola e vários carregadores, efetuaram vários disparos e atingiu cerca de 6 pessoas no colégio Primo Beach. Dessas 6 pessoas, 2 foram confirmadas o óbito no local. Esse adolescente, depois, em um veículo Renault Duster de cor dourada, com as placas tampadas, ele prosseguiu a um colégio particular em Cotoral, no antigo colégio Darwin, e lá ele fez a mesma coisa, entrou nas salas, efetuou um disparo, lá ele atingiu cerca de 5 pessoas e um óbito foi confirmado no local. Ainda de acordo com a cação, todos os feridos já foram socorridos, estão sendo atendidos em hospitais da região. E esse adolescente, né, que é aluno da escola Primovic, fugiu de carro em direção à órfã do município de Aracruz. Aí os policiais estão fazendo contexto nas cidades próximas, também estão recebendo as câmeras de vigilância da rua. Já foi pedido auxílio policial para o estado do Espírito Santo, né, para o governo do Espírito Santo, para ajudar na busca desse adolescente, que já foi identificado. O endereço dele também já foi identificado, os policiais foram até a residência, né, para colher informações sobre esse adolescente, também foi procurado, mas ele até o momento ainda não foi encontrado. Só para a gente ter uma ideia, Aracruz é uma cidade pequena, no interior do Espírito Santo, ela tem cerca de 100 mil habitantes, fica aí na região norte, então esse caso abalou muito a cidade. Eu conversei com algumas pessoas que moram, principalmente profissionais de educação do município, todos relatam que a cidade ficou em pânico. Os pais foram para a escola, tirar os filhos da escola, professores e funcionários de outras escolas saíram mais cedo. A prefeitura informou que já suspendeu as aulas em toda a rede municipal, né? Inclusive obedecendo ao número de pacientes com taxa de segurança. E a gente fez também o funcionamento do organizador do município na Casa Grande, que diz que todas as forças de segurança do estado estão empenhadas para apurar esse ataque, que já determinou o deslocamento do secretário de segurança e de educação para o município para poder acompanhar o trabalho. Tivemos também o funcionamento do prefeito da cidade, que se chama o Sr. Santinho, expressa toda a solidariedade aos familiares, além dos funcionários de escola, pedindo que a população se mantenha em oração, principalmente pelos alunos e pelos funcionários que foram atingidos nesse ataque, e as informações que a gente tem até agora são essas. Esse ataque foi provocado por um adolescente que continua em fuga, ainda não foi localizado. Infelizmente, uma tragédia que já deixou aí 3 mortos e 8 feridos nessa cidade de Aracruz, no interior do Espírito Santo. A gente continua acompanhando, como pode ser o com vocês no fim. Realmente, o homem está nesse caso de Aracruz. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é réu por improbidade administrativa e suposto uso indevido do cargo. Estava em sigilo no escolar público nesta quinta-feira. Lucas, por Deus, não está aqui com a gente no estúdio, nos traz os detalhes. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meus ouvintes. Olha, Silvinei Paz, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi acusado pelo Ministério Público Federal de uso indevido do cargo ao pedir votos ao candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. A decisão é do governador da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, José Arthur Diniz Borges. Silvinei fez publicações nas redes sociais usando a imagem da corporação com manifestações de apreço ao atual presidente, chegando a pedir explicitamente votos em Bolsonaro às vésperas do segundo turno. Segundo a Procuradoria Federal, os princípios da administração pública proíbem a propaganda que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O Ministério Público também pediu o afastamento imediato do diretor-geral por 90 dias. No despacho, o juiz afirmou que irá aguardar Silvinei Paz voltar de férias para decidir sobre um possível afastamento. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que acompanha com naturalidade a decisão, defendendo que esse é um procedimento normal após a representação do Ministério Público. A instituição não soube informar se o diretor-geral já foi notificado. Obrigado, Lucas. Elas voltaram. Estamos falando das máscaras nos aviões e aeroportos. Vamos falar com o Gabriel Blue, que está no aeroporto de Brasília. Olá, Gabriel, boa tarde. Então, pessoal aí de máscara, alguém que esteve nos esperando. Boa tarde, Miguelzinho, boa tarde a todos. Olha, no geral, o pessoal aqui está bem informado para a volta do uso obrigatório das máscaras. Muita gente já chega com ela e outros sem a máscara na mão, na hora de usar para embarcar. Então, a partir de hoje, o uso das máscaras de proteção facial volta a ser obrigatório nos aeroportos e aeronaves. A Anvisa aprovou essa determinação na última terça-feira. Aqui no aeroporto de Brasília, o passageiro já tem que colocar a máscara quando passa pela entrada da área de embarque, ali antes das esteiras de raio-x. Uma das pessoas precavidas com quem conversei foi a senhora Angélica Benedetto, que já estava usando a máscara fora da área de embarque, aguardando para viajar a Salvador. Ela aprovou essa medida. Eu achei bem boa, né? Porque já estava usando antes. Tanto que eu fiquei até um pouquinho resfriado esses dias. E aí eu comecei a usar antes da lei, né? E é uma proteção para todos nós, né? O Raifran de Almeida, que esperava uma amiga para ir para Florianópolis, que estava sem máscara quando cheguei para falar com ele. Mas na hora que eu perguntei, ele já puxou a máscara da mochila. E para ele, essa cautela é importante. Sim, principalmente em relação ao aeroporto. Porque o número de pessoas entre um estado, país e outro é importante, ainda mais pelo avião, que é pequeno, espaço, a pessoa fica muito colada na outra. Já o carro passado achava que a regra começava a valer só de tarde. Mas por sorte ele tinha uma máscara na mala e pôde embarcar sem problemas. Ele não acredita, no entanto, que a medida vai ajudar muito. Eu acho que não adianta de nada, até porque está tendo evento, está tendo a aglomeração bem pior, bem mais contato, eu acho que não. Eu não vejo, eu acho que se é para ter uma medida dura, tem que ser de verdade, né? Não assim só em alguns lugares que não vai adiantar tanto. A Anvisa decidiu pela volta das máscaras nos aeroportos e nas aeronaves por causa do aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas. De acordo com a regra, estão proibidas máscaras de acrílico, FFP2 ou N95 com válvula, lenços ou bandanas, o face shield sozinho e máscaras que tenham só uma camada. A pessoa pode retirar o item para beber ou se alimentar. Segundo o CONAS, a média móvel de casos de Covid no Brasil nos últimos 7 dias estava em 19.090 ontem. Na quinta-feira da semana passada, a média era de 11.600 casos. Com você, Miguelzinho. Ok, obrigado, Gabriel. Esportes. E vamos agora. com notícias da Copa do Mundo do Catar. Ontem foi dia de Brasil e olha, foi bonito. Venceu a Sérvia por 2-0 com o gol de Richarlison, um deles um golaço. Foi o último jogo da primeira fase de grupos do Mundial. Mas os próximos jogos terão duas baixas na nossa seleção. Lateral direito Danilo e o atacante Neymar. A dupla não joga contra a Suíça na segunda e nem enfrenta Camarões na sexta-feira. Danilo sofreu uma tosse no tornozelo esquerdo, enquanto o problema de Neymar foi no tornozelo direito. Elcio Ramalho acompanhou o Brasil e Sérvia. Ele fala da expectativa para as próximas partidas e conta tudo do jogo. Vamos conferir. Uma vitória não apenas convincente, com a beleza de um gol de Richarlison, que deve entrar para a história como um dos mais bonitos do Brasil em Copas. O atacante foi eleito melhor em campo pela atuação decisiva e pelos seus dois gols na vitória contra a Sérvia. O primeiro foi de oportunismo, ao aproveitar o rebote do goleiro. E o segundo, de voleio, após dominar com classe o cruzamento de Vinícius Júnior. O estádio entrou em êxtase ao ver as redes balançar. Após a partida, Richarlison comentou o seu golaço na Copa. Hoje, no intervalo, eu conversei com eles e falei que eu precisava de uma bola para me colocar para a rede. E essa bola chegou e eu estava preparado, consegui balançar as redes. Então, foi uma noite maravilhosa. Conseguimos conquistar uma bela vitória e agora temos mais 6 jogos aí pela frente para alcançar nosso objetivo. Para o zagueiro capitão Thiago Silva, o peso da estreia foi superado. Eu acho que tira o peso das costas. Acho que é normal, natural, um jogo de estresse, ser um pouco nervoso, principalmente no primeiro tempo, né? A gente teve uma melhor performance no segundo tempo do que no primeiro. Mas acho que é natural. O lateral Alexandro acha que os próximos confrontos serão ainda mais difíceis, a começar pela Suíça na segunda rodada. Iniciar um campeonato como a Copa do Mundo com uma vitória e com uma ótima vitória dá uma confiança tremenda para a seleção. E sabemos que o próximo jogo vai ser mais difícil, porque as outras equipes começam a estudar mais ainda a seleção brasileira, começam a estudar particularmente os jogadores, e temos que estar mais preparados. Neymar vai estar em campo contra a Suíça? Ainda não é possível dizer. O médico Rodrigo Lasmar disse que serão de 24 a 48 horas de observação até saber como evolui a entorse no tornozelo direito do camisa 10 da seleção. De Doha, Elcio Ramalho, Rádio França Internacional. Com o fim da primeira fase de grupos, todas as equipes já atuaram no torneio. De olho nas oitavas de final, o jogo que deu início à segunda fase foi Irã e País de Gales. Irã 2, País de Gales 0. Depois foi a vez de Catar e Senegal. Placar 3-1 para o Senegal. Com isso, o Catar é a primeira seleção a deixar a Copa. Já Holanda e Equador se enfrentam a 1 da tarde. Inglaterra pega os Estados Unidos às 4. Se a Inglaterra vencer, ela se classifica matematicamente para as oitavas. O fim de semana também vai ser recheado de jogos. Vamos conferir também as outras partidas de ontem com o Bruno Mendes. O Brasil vai para campo na próxima segunda-feira para encarar a Suíça. Outros resultados desta quinta: Portugal venceu Gana por 3-2. A Suíça bateu Camarões por 1-0. Uruguai e Coreia do Sul ficaram no empate em 0-0. Nesta sexta-feira, além de País de Gales e Irã, jogam às 10 da manhã Catar e Senegal no estádio Alto Manar. Às 13 horas, a vez de Holanda e Equador jogaram no estádio Internacional Califa. E às 4 da tarde, a Inglaterra encara os Estados Unidos no estádio Albright. Fim de semana também será recheado de jogos. No sábado, a Turquia e a Austrália. A Polônia enfrenta a Arábia Saudita. A França enfrenta a Dinamarca. E tentando a primeira vitória no Mundial, a Argentina duela contra o México. O domingo terá um dia decisivo para a Alemanha, que enfrenta a Espanha. Em caso de derrota para os espanhóis e a vitória do Japão sobre a Costa Rica, na segunda Copa seguida, o time de Neuer e Müller estará fora da competição. Jogam ainda no domingo Bélgica e Marrocos, Croácia e Canadá. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Black Friday acontece hoje, mas olha só, antes mesmo do dia de consumo terminar, já tem gente reclamando por causa da compra. Ao vivo as informações com Eliane Gonçalves. Olá Eliane, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, os consumidores aí estão reclamando de golpe de propaganda enganosa. Viu? O site Reclame Aqui, que reúne críticas contra empresas sobre atendimento, venda, produtos e serviços, ela aponta que as propagandas enganosas lideram o ranking de reclamações dos consumidores nessas primeiras horas de Black Friday. 17% das reclamações registradas hoje pelo site Associação de Consumidores relatando falsas promoções, seja produtos que têm um frete mais caro do que o próprio produto, ou descontos maiores, aumento de preço para depois oferecer o desconto, né? Outros 16% reclamaram de atraso na entrega e 15% com produtos que até agora não chegaram. O site faz um alerta para golpes que estão sendo aplicados na internet. Isso é uma outra coisa, viu? Consumidores relatam que ao procurar ofertas em sites de busca têm encontrado preços tentadores, mas em lojas falsas. Uma das maiores redes varejistas do país, o Magazine Luiza, tem sido alvo frequente dos golpistas. Eles reproduzem com muita perfeição o site original da loja, o Magalu, ofertando produtos a esses preços aí tentadores. Os consumidores efetuam o pagamento achando que estão no site original e depois não conseguem ter o dinheiro de volta. Um dos consumidores que denunciou a fraude desconfiou do golpe porque encontrou a oferta de um fogão por menos da metade do preço médio de venda. Desconfiar de preços muito abaixo do normal é justamente uma das formas de evitar cair em golpe. Encontrou ofertas mirabolantes, a regra é pesquisar em outro site e comparar. Outra dica é conferir com atenção os endereços do site. Links estranhos que mudam o endereço da loja verdadeira, usando outras palavras ou trocando letras por números, são fortes indícios de que pode ser golpe. O Reclame Aqui também criou um serviço que rastreia sites falsos a partir de um link informado pelo consumidor. O detector de site confiável está disponível no site do grupo Reclame Aqui, tudojunto.com.br. Reclame Aqui, tudo junto, né? .com.br. Nós entramos também em contato com o Magazine Luiza sobre os sites falsos. Segundo a empresa, assim que esses sites fraudulentos são identificados, eles são derrubados imediatamente. E a empresa orientou também os consumidores a conferirem o endereço correto. No caso, www.magazineluiza.com.br. Ao vivo da Rádio Nacional de São Paulo, Eliane Gonçalves. Ok, obrigado, Eliane. E agora as informações do mercado financeiro. A Bovespa opera neste momento em queda de 1,15%, com 110.549 pontos. O dólar está cotado a R$ 5,357, em alta de 0,88%. E hoje o governo de transição tratou sobre saúde. A maior preocupação é a queda da cobertura vacinal da população e o aumento dos casos de Covid. Quem acompanhou e tem as informações é a Sayonara Moreno. Boa tarde, Sayonara. Oi, Miguelzinho, boa tarde. Olha, a reunião do GT de representantes do Grupo de Trabalho da Saúde do Governo de Transição, eles conversaram aqui com a imprensa e estão nesse momento, inclusive, finalizando aqui essa etapa de conversa com a imprensa no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, no momento. O coordenador dos grupos técnicos, que é a Luísa Mercadante, Miguelzinho, está acompanhado dos ex-ministros da Saúde, Arthur Fioro, Humberto Costa e José Gomes Temporão. Cada um deles, então, trouxe um diagnóstico aí parcial de como está hoje a situação da saúde atualmente para ser levada ao presidente eleito Lula no relatório final no dia 11 de dezembro. Foram destacados diversos assuntos aí desse setor, viu, Miguelzinho? A questão do Programa Nacional de Imunização, que está com a vacinação muito abaixo do que é comum aqui no Brasil. Eles ressaltaram a importância da vacinação infantil em todo o calendário, né, diversas vacinas, sobretudo das vacinas da Covid e da poliomielite. Ressaltaram a importância para a volta do uso de máscaras diante do aumento expressivo de casos de Covid-19 no país. Eles também comentaram temas para o orçamento no setor para o ano que vem. E dessas ações acessaram estão aí a reposição da farmácia popular, saúde indígena e redução de filas do SUS, abastecimento de medicamentos e vacinas. E também disseram que é preciso aprovar a folga orçamentária para a área de saúde. Segundo a Humberto Costa, ou votamos essa questão da PEC da transição no Congresso, ou teremos uma crise profunda nas áreas da saúde e em outras áreas, palavras dele. A PEC da transição prevê aí, segundo ele, a proposta para a saúde é de 22,7 bilhões de reais que são solicitados para ser disponibilizados para o setor. E ainda ontem, os integrantes da saúde na transição estiveram reunidos aqui em Brasília, na sede da Fiocruz, com a participação por videoconferência do presidente eleito Lula. O assunto principal foi vacinação e Covid. Lembrando que cinco ex-ministros da saúde fizeram parte desse encontro de ontem. E até o momento, Miguel, já foram 12 reuniões aí realizadas pelo GT da área. Na última quarta-feira, o GT se reuniu com o atual ministro da pasta, Marcelo Queiroga, que passou algumas informações aos integrantes solicitadas pelo coordenador-geral do governo de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Quando os clientes daqui, o senador Humberto Costa informou que agora o grupo vai analisar detalhadamente os documentos passados por Queiroga. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara. Agora em Brasília, 12:19, você vai ouvir ainda hoje. Com a chegada do fim do ano, hemocentros querem incentivar doação. Filho de ex-governador Sérgio Cabral está preso no Rio. Repórter Nacional. Perdeu a prova do Enem e ainda não pediu a reaplicação? Então tem que correr. Ainda hoje o prazo para essa solicitação. Ana Lúcia Caldas está aqui conosco. Olá, boa tarde, Ana. Como isso pode ser feito? Oi, Miguelzinho, boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Olha, o pedido é feito lá na página do participante, enem.inep.gov.br/participante. E pode solicitar reaplicação quem perdeu as provas nos dias 13 e 20 de novembro, ou por problemas logísticos, né, como falta de energia no local da prova, ou doenças infecto-contagiosas, como Covid e até tuberculose. No caso de ausência por sintoma de doença, o candidato tem aí que apresentar um atestado médico. Já em relação aos problemas logísticos, as solicitações vão ser avaliadas de acordo aí com as possíveis intercorrências registradas, né? Agora, se faltou a prova por outras razões que não estão previstas no edital, não tem direito à reaplicação. É, nesse caso, se o participante compareceu, por exemplo, apenas um dia, ele vai receber o boletim de desempenho individual, mas a pontuação só vai servir para autoavaliação e conhecimento. A reaplicação vai ser nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Aliás, mesmo dois dias aí das provas para as pessoas privadas de liberdade ou que estejam cumprindo medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, Miguelzinho. Ana, e o Enade acontece domingo? É isso mesmo, viu? A prova do Enade, né, ainda falando de educação, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes deste ano, vai ser realizada agora domingo, 27 de novembro, e são 4 horas de prova, né, de 1h30 da tarde, com término previsto aí para as 5 horas. O participante não pode esquecer de responder, no entanto, Miguelzinho, o questionário do estudante no sistema Enade, que é enade.inep.gov.br/enade, porque vai estar disponível somente até amanhã, né, 11 horas e 59 minutinhos da noite deste sábado. É porque após o preenchimento vai ser ali informado o local de prova, né? Então o estudante realmente não pode deixar de responder. O Enade, a gente lembra, é uma prova aplicada em todos os estudantes de cursos superiores para avaliar aí as instituições de ensino. Se o curso avaliado sempre receber notas baixas, a instituição de ensino avaliada tem que resolver isso, viu? Porque caso contrário, ela corre o risco de ter as portas fechadas e ser impedida de continuar as atividades. Vale lembrar que o Enade é obrigatório e caso o aluno não realize as provas, ele poderá ficar impedido de concluir o curso. Miguelzinho. Ok, obrigado. Ana Lúcia Caldas. Vamos falar da Operação Smoke Free, deflagrada na quarta-feira pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. É que o empresário José Eduardo Neves Cabral, que estava com prisão preventiva decretada, se entregou na tarde de ontem. Ele já está preso no presídio José Frederico Marques, em Benfica, no Rio de Janeiro. O filho do ex-governador, Sérgio Cabral, estava com prisão preventiva decretada no âmbito da operação. Está prevista para hoje uma audiência de custódia quando a justiça decidirá sobre a manutenção ou não da sua prisão preventiva. O objetivo da operação, que teve apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos, é desmantelar uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros. E uma operação da Polícia Federal quer identificar responsáveis pelo furto de containers com mercadorias importadas da China, avaliadas em 11 milhões de reais. Gabriel Corrêa tem os detalhes. A Polícia Federal realizou uma ação na manhã desta sexta-feira com o objetivo de ampliar a investigação que apura a autoria do furto de 12 contêineres no porto de Mucuripe, na Fortaleza, no Ceará. Os produtos haviam sido importados irregularmente da China e já haviam sido apreendidos pela Receita Federal, que avaliou as mercadorias em 11 milhões de reais. a Polícia Federal identificou os suspeitos que teriam participado do furto e realizou buscas nas casas e endereços comerciais deles. Alguns dos alvos da operação são sócios das próprias empresas que importaram as mercadorias da Cunha, sendo funcionários e funcionários, prestadores de serviços que trabalham no porto do Recurso. Aos outros, 60 policiais federais e 4 auditores e analistas da Receita Federal participaram dos 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal. Os autores do crime podem responder por furto qualificado e associação criminosa. Nossa reportagem tentou contato com a Companhia Docas do Ceará, que administra o porto de Mocoripe, mas não obteve resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Foi inaugurada na capital paulista a primeira delegacia especializada em fraudes biométricas do país. O foco inicial será o combate à falsificação de documentos. Não é isso, Nelson Lim? Boa tarde. Boa tarde, Miguelzinho. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo. O estado de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira a primeira delegacia especializada no combate às fraudes biométricas do país. O foco dessa delegacia será no combate de falsificações biométricas para a obtenção de documentos, como carteira de identidade e carteira de motorista. A atuação será inicialmente concentrada na capital paulista. De acordo com o governador Rodrigo Garcia, a criação dessa delegacia também irá facilitar os processos dos policiais na busca e obtenção de provas. A dificuldade que se tinha 10, 15 anos atrás, tinha que abrir um inquérito, se procurar produção de provas, se procurar identificação, naquela época ainda muito digital, né? E como os profissionais de segurança gastavam tempo na formalização de determinadas ações, né? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, desde 2015, a polícia conta com um sistema chamado AFI, que compara a impressão digital colhida pelos policiais com aquelas que estão previamente cadastradas no sistema. Nos últimos 2 anos, já foram abertos mais de 150 inquéritos a respeito de fraudes biométricas no estado. Eu volto com você, Miguel Gui. Ok, obrigado, Nelson. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi escolhida por ser antes de um período de estoques baixos, perto das férias, das festas de fim de ano. Os detalhes com Eduardo Cupertino. Neste 25 de novembro é celebrado o Dia do Doador de Sangue. A data escolhida pela Organização Mundial de Saúde em 2004 tem como objetivo sensibilizar a população e aumentar o número de doadores no mundo. No Brasil, uma campanha nacional da Fundação ProSangue e Hemocentro de São Paulo busca aumentar os estoques do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas cerca de 3 milhões e 200 mil brasileiros são doadores de sangue, o que corresponde a 1,6% da população. O sangue doado é utilizado por pessoas com doenças hematológicas variadas, câncer, pessoas que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e para emergências. Por isso, o médico hematologista da Fundação ProSangue, Cássio Giannini, explica a importância de aumentar o número de doadores. Esse centro não atinge as nossas metas de obter o sangue abundante quando é necessário. É lógico que nós temos já hoje em dia a capacidade de dar prioridade para aquelas pessoas que estão necessitando mais do sangue, as cirurgias têm sido menos invasivas, mas mesmo assim ainda há uma necessidade grande de sangue. Essa quantidade de sangue, ela depende da doação. Se as pessoas não doam, a gente fica sempre aquém daquela capacidade que a gente teria de promover uma situação mais favorável para o paciente. Para ser doador, basta ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador. Durante o processo, são coletados no máximo 450 ml de sangue. O médico Cássio Giannini destaca a importância do gesto, independentemente do tipo sanguíneo. A gente precisa de todos os tipos. A gente tem mais dificuldade, porque esse sangue tipo coringa, assim, é o tipo zero, ou O, né? E é o sangue que é o mais difícil, porque ele pode servir para pessoas mesmo de outros tipos, podem usar esse tipo de sangue. A doação pode ser feita em qualquer hemocentro mais próximo de sua residência. Lembrando que há algumas restrições temporárias. Entre elas, o doador ou doadora não pode estar com febre, nem gestante ou amamentando, entre outros cuidados. uma lista com impedimentos temporários pode ser consultada no site da Fundação ProSangue, que é prosangue.sp.gov.br. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Hoje também é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Data lançada pela ONU, tem neste ano o slogan de alaranjar o mundo para conscientizar as pessoas sobre os tipos de violência que podem ser cometidas contra as mulheres. O Brasil ocupa a sétima posição de violência contra a mulher em uma lista com 70 países. Quem tem as informações é Beatriz Albuquerque. Prevenir e combater a violência contra mulheres e meninas em todo o mundo. Esse é um dos objetivos do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro. A data, que foi lançada em 2008 pela ONU, tem como slogan deste ano alaranjar o mundo, acabar com a violência contra as mulheres agora, trazendo a alusão da cor para um futuro mais brilhante para as mulheres. Aqui no Brasil, além de celebrarmos essa data, são promovidas ações por 21 dias que buscam conscientizar as pessoas sobre os tipos de violência contra a mulher e como denunciá-la. É comum pensarmos na violência como algo físico e palpável, mas Luiz Braguini, assessor de comunicação da Procuradoria Especial da Mulher no Senado, explica que existem muitas formas de abuso contra mulheres e que é preciso sempre ter informação para ajudar no combate dessa violência. A gente imaginava que violência tinha muito a ver com violência física, com violência sexual, mas aí uma vida feia, muito presente no Brasil. E foi justamente pensando em criar um espaço seguro de denúncia e acolhimento para as mulheres vítimas de violência que foi criado o projeto Justiça de Saia. A idealizadora Roberta Mansur explica que o Instituto tem várias ações que auxiliam as vítimas, como grupos de apoio, assessoria jurídica, canais de denúncia e até um trabalho para os homens, que tem o objetivo de conscientizar o agressor e diminuir a reincidência. Os homens que estão sendo processados por crimes de violência contra a mulher e que são soltos para grupos reflexivos de homens para que eles possam debater sobre direitos das mulheres, desconstrução do machismo, por poder mudar o comportamento e não serem agressores, não descumprirem medidas protetivas, de forma a prevenir que outras situações de violência aconteçam após a denúncia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, quase uma em cada três mulheres com 15 anos ou mais em todo o mundo está submetida a violência física ou sexual. Além disso, outro dado global aponta que cerca de 137 mulheres são mortas por seu parceiro íntimo ou por membro da família todos os dias. 125 países possuem leis específicas de proteção à mulher, sendo que a legislação brasileira, com a Lei Maria da Penha, é considerada uma das três mais avançadas do mundo. Apesar disso, o Brasil é o sétimo país em uma lista de 84 com o maior número de homicídios de mulheres. Para denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, basta ligar de graça, de forma anônima, para o Disque 180. Na Rádio Nacional, em Brasília, Beatriz Albuquerque. Representantes do governo e da oposição da Venezuela retomam o diálogo de negociação que busca um entendimento. Nessa nova etapa, será assinado um acordo bilateral. Detalhes com Eliana Jorge, da Rádio França Internacional. Nesta nova etapa, será assinado um acordo bilateral para a liberação de mais de 2 bilhões de dólares, quantia bloqueada pelas sanções internacionais. O encontro, sediado no México, foi anunciado em primeira mão através das redes sociais do presidente colombiano Gustavo Petro. Na mesa de negociações estarão presentes Jorge Rodrigues, representando o governo de Nicolás Maduro, Gerardo Blay, por parte da coligação opositora Plataforma Unitária, além de mediadores da Noruega e da defensora de direitos humanos, Camila Fábio de Sá. A comunidade internacional já com bons olhos a mediação com a gestão de Maduro. Caso aconteça um acordo entre as partes outrora enfrentadas, a Venezuela poderia voltar a exportar petróleo. Essa flexibilização beneficiaria sobretudo países da Europa, que enfrentam uma crise energética surgida com após o conflito entre Rússia e Ucrânia. Um mês para o Natal. Nessa época é comum encontrarmos pisca-pisca de todas as cores nas árvores de Natal por todos os lados. As luzes enfeitam as festas de fim de ano, mas também precisam de atenção. Todo cuidado é pouco. A rede elétrica é para garantir a beleza e a segurança desse momento festivo. Gabriel Corrêa. Falta um mês para o Natal. lâmpadas coloridas, pisca-pisca, fitas de iluminação e árvores natalinas. Tudo prontinho para ser instalado nas residências. Mas é importante lembrar da segurança para não estragar as comemorações. De acordo com Hércules Souza, chefe da Emmetro no Rio de Janeiro, as embalagens dos produtos, por exemplo, devem conter informações de potência, tensão e instruções de uso. Por isso, nada de produto por procedência duvidosa. Comprar esses produtos em lojas piratas, em lugares onde você tem um produto que é mais em conta, mas é menos seguro. As lâmpadas LED são as mais seguras, pois aquecem menos e utilizam menos energia. Mas, se você for reaproveitar o pisca-pisca do ano passado, é bom dar uma olhada antes no estado de conservação do fio, para ver se existe algum ponto danificado. Na hora da instalação, é recomendável também que a pessoa esteja seca e calçada. O equipamento só deve ser ligado após a conclusão da montagem. De acordo com o chefe do Emmetro, também deve-se evitar conectar diversos itens em uma mesma tomada. É importante também que ele tenha atenção redobrada com relação às tomadas que ele se utilize para ligar essas luminárias, não venham com elas de Benjamin, de outros adaptadores que podem também acabar criando aí situações de risco. Quanto à árvore de Natal, o ideal é não ser de papel, cartolina, algodão, lã e palha seca. Em caso de curto-circuito, esses materiais queimam mais facilmente. É bom evitar os modelos de metal, que são condutores de energia, e escolher árvores artificiais que venham com aviso de material resistente ao fogo. A localização das ligações elétricas também é importante para que crianças ou animais domésticos não provoquem acidentes, conforme explica Fábio Bolli, um do Corpo de Bombeiros. Algumas raças de cachorros são bem curiosos, estão bem. Eles tendem a questão de mover e puxar com a intenção de brincar, e isso pode acarretar uma descarga elétrica. Depois da instalação, vem os cuidados no dia a dia. As luminárias especiais colocadas em ambientes externos podem ressecar a fiação e correm o risco de ter defeito por causa das chuvas. Outra recomendação é sempre desligar as luzes na hora de dormir ou de sair de casa. A maior parte dos acidentes acontece justamente quando ninguém está por perto. Em caso de acidente com a parte elétrica, desligue o disjuntor de energia imediatamente e entre em contato com o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou com a Companhia de Energia Elétrica. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa. Elas representam um importante tradição no Nordeste do país. Estamos falando das baianas de Acarajé. E hoje é o dia de homenagear essa figura símbolo da cultura regional. Vamos acompanhar agora a reportagem de Luiz e Braga, da Rádio Educadora de Salvador. Todo mundo gosta de Acarajé. Todo mundo gosta de Acarajé. De acarajé. A iguaria típica da Bahia é feita por mãos habilidosas de mulheres de sorriso largo e muita simpatia. E para homenagear a importância histórica e cultural da figura que perpetua um saber ancestral, o calendário nacional reservou o dia 25 de novembro para celebrar o Dia Nacional da Baiana de Acarajé. Rita Santos, coordenadora da ABAN, Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e similares, fala da importância histórica das baianas, que ela descreve como um ícone que representa o país. As baianas de Acarajé são as primeiras mulheres empreendedoras desse país, traz até hoje, guarda tudo que foi passado, que os nossos antepassados. Então, as baianas de Acarajé é um ícone, não só representa a Bahia, mas representa o Brasil, no tempo da escravidão. Essas mulheres são as primeiras empreendedoras. O ofício das baianas de Acarajé como patrimônio cultural imaterial do Brasil foi instituído nos anos 2000 e anotado 5 anos depois no livro de Registros dos Saberes, organizado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Memória histórica e afetiva da Bahia, estima-se que só em Salvador tenha quase 4 mil baianas e aproximadamente 10 mil pessoas trabalhando nessa atividade em todo o Brasil, das quais 90% são mulheres. A representante das baianas de Acarajé no país, Rita Santos, deixa uma mensagem para todas elas. Então, quero desejar a todas as baianas, não só da Bahia, mas de todo o Brasil, né? Nós teremos festa no Rio de Janeiro e em outros estados, que elas continuem da maneira que está, sendo esse artigo que é. Nós não somos melhores, nós somos empreendedores, e que se capacitem cada vez mais, recebam o curso cada vez melhor, e tudo de bom para todas as baianas, e agora também as baianas. A educadora de Salvador, João de Braga. Olha aí, ninguém acertou a Mega Sena. Sorteada nessa quinta-feira, foi o segundo sorteio da Mega Semana da República. O próximo concurso, de número 2543, será realizado amanhã e o prêmio está estimado em 57 milhões de reais. Confira as dezenas sorteadas: 12, 20, 22, 25, 26 e 55. E a gente fica por aqui, confira mais sobre a programação no nosso Twitter, @RadioNacionalBR. Converse com a gente. Outras notícias na próxima edição do Repórter Nacional às 6h15 da tarde. A todos, um excelente fim de semana e boa tarde. Bola Nacional. Apresentação. Boa tarde. Hoje, sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Centro técnico, Vinícius Sampaio. A produção é de Wagner Gomes. Brasil começa bem a Copa com direito a golaço de Richarlison. Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Catar. Copa do Mundo. O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0. O segundo gol de Richarlison foi considerado mais bonito até o momento. Bruno Mendes fala da seleção brasileira e dos resultados de ontem. E o Brasil estreia uma boa vitória sobre a Sérvia por 2 a 0 na Copa do Mundo do Catar, com direito a 2 gols de Richarlison. O atacante falou após o triunfo no estádio. Saiu. Hoje no intervalo eu conversei com eles. Eu precisava de uma bola para me colocar para a rede. E essa bola chegou. Eu estava preparado, consegui balançar as redes. Então foi uma noite maravilhosa. Conseguimos conquistar aí uma bela vitória. E agora temos mais 3 jogos aí pela frente para alcançar nosso objetivo. A preocupação ficou por conta de Neymar, que levou uma pancada, saiu com o tornozelo bem inchado e vai ser reavaliado nesta sexta-feira pelo médico da seleção, Dr. Rodrigo Lavan. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira para encarar a Suíça. Outros resultados desta quinta: Portugal venceu Gana por 3-2, a Suíça bateu Camarões por 1-0, Uruguai e Coreia do Sul ficaram no empate em 0-0. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Rafael Monteiro complementa as informações sobre a lesão de Neymar e Danilo. Neymar está fora da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Catar contra a Suíça na segunda-feira que vem. O atleta será reavaliado para saber se terá condições de enfrentar Camarões na próxima sexta-feira. Ele passou por exame de imagem para conhecer a gravidade da entorse no tornozelo direito que aconteceu na estreia contra a Sérvia. Ao amanhecer, a região permaneceu inchada. Por isso, o médico Rodrigo Lasmar optou por fazer o teste no jogador. Ele também está vetado ao lateral direito Danilo, que sofreu entorse no tornozelo, assim como Ney. Sobre as condições físicas da dupla, Rodrigo Lasmar explica a situação de cada um. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com o pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo centro do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante nós termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária, para que nós tenhamos então informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento, com o nosso objetivo de tentar nos recuperar a tempo para essa competição. Após o jogo, o técnico Tite afirmou que não percebeu a torção no Copa 10. Eu não vi que o Neymar estava machucado. A capacidade de superação, inclusive, ela me enganou. Eu fui ver o vídeo agora. Eu fui ver no vídeo. A hora que ele dá o balanço, ele fez e aí mostra o lance na sequência. E o terceiro, no senhor, mostra ele já tendo, quando ele faz o domínio, ele sente. Aí a observação, ele sente até isso aí, quando a bola veio para a tabela, nós rodamos, veio para a tabela dele, ele foi ajeitar. E aí a gente mostra. Eu não vi. E ele teve essa capacidade de expressão que inclusive enganou o técnico. Pode ter certeza que o Neymar vai jogar contra. Tenho certeza absoluta disso. Então, de lance, Neymar ainda com 12 minutos em campo. Da Rádio Nacional, Rafa Moreira. Um comentarista que sabe o que diz, analisa se a seleção brasileira correspondeu às expectativas. Boa tarde, Fiji. A seleção brasileira correspondeu às expectativas depois da vitória de ontem de 2 a 0 diante da seleção da Sérvia na sua estreia na Copa do Mundo de 2022. Gostei da seleção e mostrou coisas importantes. Uma compactação muito grande, o time foi agressivo, criou situações de gol. No primeiro tempo criou 3 situações claras de gol. No segundo tempo fez os 2 gols, foi para cima. E uma coisa que me chamou a atenção pelo lado positivo foi a forte marcação que a seleção exerceu. Muita gente achava que com essa formação que o Tite falou, o time perderia a combatividade e a marcação forte. Ao contrário, o time se recompôs muito rapidamente, se protegeu. O goleiro Alisson não fez sequer uma defesa. Então foi um time arrumado, um time bem agrotado, um time agressivo e que provou que está bem treinado e tem boas condições no banco de reservas. Claro que tem ainda muitos jogos pela frente. Para ser campeão do mundo, tem que jogar 7 partidas. Mas essa estreia foi muito boa e gera uma expectativa muito boa para o torcedor brasileiro de vir ao Brasil conquistar mais uma Copa do Mundo, Astrid. O que você espera para o confronto entre Brasil e Suíça na segunda-feira, Valdir? Olha, Astrid, a expectativa de segunda-feira entre Brasil e Suíça é a melhor possível. Nada melhor do que você estrear com vitória, como aconteceu no jogo de ontem contra a Sérvia. E com vitória, mostrando bom futebol. Não foi somente a vitória, mostrando um bom futebol, criando situações de gol, uma forte marcação. Então, uma seleção que deu uma expectativa muito boa para o restante da competição, para o torcedor brasileiro. Claro que existem algumas diferenças. O time da Suíça, tecnicamente, é um time melhor do que o time da Sérvia, que ontem só se defendeu. Não deu um chute no gol. Mas vamos enfrentar segunda-feira uma equipe mais experiente que sai mais pro jogo. E isso é um fator que a gente vai poder observar como vai se portar o sistema defensivo da seleção brasileira enfrentando o adversário que agride mais. E tem duas preocupações, né? Porque o Neymar e o Danilo saíram confundidos do jogo de ontem. O Neymar é problema de pancada. Pancada pode até recuperar. Mas o Danilo ainda não foi dado um parecer final sobre a sua contusão. Se for contusão muscular, aí é uma coisa que pode complicar a sequência da Copa do Mundo. E aí o Tite tem duas opções. Ou coloca simplesmente o Daniel Alves, que a sua convocação foi muito questionada, ou coloca o Ederson e faz uma linha de 3 zagueiros. Vamos aguardar. O certo é que o torcedor está muito confiante na seleção brasileira. A expectativa é a melhor possível para o jogo da próxima segunda-feira. E vamos às informações do tiro com arco paralímpico e do tênis de mesa. Wagner Gomes. O Chile está recebendo o campeonato para Pan-Americano de tiro com arco. As arqueiras Jane Carla e Helena Moraes conquistaram 2 medalhas de ouro na prova de arco composto por... No masculino, Reinaldo Wagner Ferreira e Diogo Souza também ficaram com o ombro. Elcio Pedro e Eugênio Franco conquistaram a terceira medalha de ouro. No concurso misto, o Brasil ficou com o bronze. No WTA 65 em Montevidéu, no Uruguai, as tenistas Luisa Estefani e Ingrid Martins jogaram contra a dupla espanhola Rosa Vicente Mas e Ivone Cavalé. O placar foi 2 a 0 para a dupla brasileira, que com o resultado vai para a semifinal da competição. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Atletismo. a Copa Brasil Loterias Caixa, que será disputada no dia 11 de dezembro, ao lado do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, na estrada Antônio Franco de Lima, sem número, no bairro Campo Novo, da Vista Paulista, vai definir os campeões brasileiros e também a seleção que representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Cross Country, que será realizado no dia 22 de janeiro de 2023, na cidade mineira de Poços de Caldas. O Sul-Americano, por sua vez, qualificará os atletas do país para o Mundial da Austrália no dia 18 de fevereiro. Copa do Mundo. Rafael Monteiro e as informações sobre o jogante País de Gales, Irã. Na abertura da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o Irã conquistou a primeira vitória na competição. Os iranianos venceram o País de Gales por 2-0 no estádio Ahmad Bin Laden. Os gols da partida saíram no segundo tempo, ambos nos acréscimos, com Chesney e Rezaen. O País de Gales acabou ficando com um a menos após a expulsão do goleiro Renicei, que tomou o primeiro cartão vermelho do Mundial. Com este resultado, a seleção europeia ficou em situação complicada no grupo B. Com um empate na primeira rodada contra os Estados Unidos, os galeses ficaram apenas com um ponto em dois jogos disputados. Já os iranianos conseguiram os três primeiros pontos do torneio após perder por 6-2 para a Inglaterra. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, Estados Unidos e Inglaterra entram em campo no estádio Al Bayt. Se os ingleses vencerem, garantem classificação antecipada para as oitavas de final. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro. Valdir Luiz volta para analisar a vitória do Irã sobre o País de Gales por 2-0. Olha, depois de sofrer uma goleada na estreia da Copa do Mundo de 6-2 para a seleção da Inglaterra, a seleção do Irã conseguiu uma vitória hoje muito importante. Venceu a seleção do País de Gales pelo placar de 2-0. E com um detalhe, venceu com merecimento. Venceu jogando um excelente futebol. No primeiro tempo, mandou duas bolas na trave, pressionou o time do País de Gales, que jogou praticamente o tempo todo se defendendo. Criou muito poucas situações de gol contra a seleção iraniana. Só que no segundo tempo, o time do Irã colocou mais velocidade ainda do que tinha colocado no primeiro tempo. E o time que é dirigido pelo técnico português Carlos Queiroz, fez um segundo tempo primoroso, o País de Gales só se defendendo, o Irã atacando. Tanto é que os gols só vieram no final, nos acréscimos. O árbitro deu 9 minutos de acréscimo e o Irã fez os seus gols aos 53 e 54 minutos do segundo tempo. Dois belíssimos gols, um golaço de fora da área, o primeiro gol, e o segundo gol, mas era muito bem trabalhado. O Irã mereceu a vitória, jogou muito melhor o jogo inteiro, com as situações de gol, enquanto o País de Gales só se defendeu. Com esse resultado, o Irã vai a 3 pontos. O País de Gales permanece com 1 contra os Estados Unidos. E agora, na última rodada, a Inglaterra vai jogar contra o País de Gales e a seleção do Irã vai enfrentar a seleção dos Estados Unidos. Está tudo caminhando para que Irã e Inglaterra sejam duas equipes classificadas desse grupo para a próxima fase, as oitavas de final da Copa do Mundo. O que esperar do jogo entre Holanda e Equador às 13 horas, Valdir? Holanda e Equador jogam às 13 horas. E eu vejo um jogo altamente equilibrado. As duas seleções estrearam com vitórias na Copa do Mundo. A seleção do Equador venceu a seleção do lado da casa, venceu o Catar por 2-0. E a Holanda venceu também por 2-0, só que a seleção do Senegal. Essas duas seleções, na minha opinião, são seleções que irão para as oitavas de final nesse grupo. É um jogo que eu vejo o equilíbrio. O futebol equatoriano é um futebol que vem crescendo muito nas últimas Copas do Mundo. Não tem título ainda, não chegou a uma final, mas tem mostrado bons jogadores e boas participações em Copas anteriores. E nessa Copa estreou com um resultado positivo. Vejo a Holanda como favorita, né? A Holanda não é só favorita para o jogo de hoje, como uma das favoritas para conquistar o título. Mas vendo o jogo, me parece que é muito equilibrado. O time é visto, tem muita qualidade. Mas o time equatoriano e o time que tem jogadores também é bom mesmo. Então, tudo para que tenhamos um grande jogo. Não cravo o favoritismo para a Holanda. É o tipo de jogo que vai ser decidido no detalhe. A Holanda é apregoada como favorita, mas eu não cravaria um favoritismo para a Holanda, não, porque o time do Equador pode surpreender. É o tipo de jogo que tem tudo para ser um grande jogo e decidido no detalhe. Street. Dodge analise também o último jogo de hoje, Inglaterra e Estados Unidos. Olha esse jogo de logo mais 16 horas entre Inglaterra e Estados Unidos. Tem tudo para ser um grande jogo. E a Inglaterra entra como grande favorita. Fez uma estreia brilhante, goleou a seleção do Irã pelo placar de 6-2 e mostrou que é um time que vai brigar pelo título da Copa do Mundo. Tem um ataque muito rápido, jogadores de qualidade, um meio campo com muita criatividade e um sistema defensivo muito bom, principalmente no jogo aéreo. Então, a Inglaterra entra como favorita, com certeza tem tudo hoje para conquistar mais 3 pontos e já garantir de maneira antecipada a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. O time dos Estados Unidos, ele vem de um empate contra a seleção do país de Gales, de 1-1. Então é um time que tem ainda uma certa inexperiência em Copa do Mundo. É um time jovem, os Estados Unidos não vai brigar pelo título, vai tentar complicar ao máximo, jogar de maneira defensiva, bem compactado, para não levar uma nova goleada como o resto da seleção do Irã. A Inglaterra se classifica com certeza nesse grupo. E a segunda vaga, com certeza, deve ser no Equador. Mas eu acredito piamente que hoje a Inglaterra entra como favorita e consegue mais 3 pontos. E garante praticamente a sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. E vamos na análise da primeira rodada da Copa do Mundo. Foi. Obrigado, amigos. Obrigado, Gil Batalha Nacional. Olha, Cris, eu estou gostando desse início de Copa do Mundo. É, jogos interessantes, jogos imprevisíveis, mas ainda não surgiu, pelo menos até hoje. Aquela seleção que você olha para ali, essa aí, tem grandes chances de chegar à grande decisão. Claro que existem essas seleções pela tradição, pelo elenco forte, mas não pelo que foi apresentado na primeira rodada. Até a Espanha, que goleou por 7-0 a Costa Rica, ainda é uma seleção que tende a evoluir durante a competição. O Brasil, outro exemplo, ontem começou, o primeiro tempo do Brasil não foi bom. Melhorou muito, que bom que teve tempo para isso, para melhorar e resolver a questão no segundo tempo. Então é normal que essas seleções evoluam durante a competição. Agora, a gente não pode esperar que isso é um fato, que testes sejam feitos pelos seus respectivos técnicos em busca dessa melhora, porque não há tempo para isso. É diferente de um campeonato brasileiro, por exemplo, com 38 rodadas, que você pode mexer uma peça aqui ou ali, até se dar o luxo de tropeçar na 20ª rodada, e você vai ter tempo para recuperar. A Copa do Mundo não. Você tem que garantir vaga agora nessa primeira fase. E a partir da oitava de final, você não tem tempo para errar, você não tem o direito de errar. Errou, tchau, volta para casa. Então é importante, sim, que nesses 3 primeiros jogos dessa fase de grupos, as seleções consigam buscar o melhor caminho. Aquele caminho que te deixe mais próximo, não da perfeição, porque não existe perfeita, mas mais próximo de garantir vitórias que te levem cada vez mais longe nessa competição. Porque não tem tempo. É agora. Esses 3 primeiros jogos são fundamentais para isso e para que os equipes consigam evoluir sem sustos a partir das oitavas de final. Forte abraço e feliz final de semana, Stringer. Bruno Mendes traz os jogos de hoje à tarde e do final de semana. Nesta sexta-feira, às 13 horas, é a vez do lutador jogar no estádio do Al Khalifa. E às 16h, a Inglaterra encara os Estados Unidos no estádio Al Bayt. Fim de semana também será recheado de jogos. No sábado, atuam Tunísia e Austrália, a Polônia enfrenta a Arábia Saudita, a França enfrenta a Dinamarca e tentando a primeira vitória mundial, a Argentina duela contra o México. O domingo terá um dia decisivo para a Alemanha, que enfrenta a Espanha. Em caso de derrota para os espanhóis e a vitória do Japão sobre a Costa Rica, pela segunda Copa que vem, o time de Neuer e Miller estará fora da competição. Joga ainda no domingo, Brasil e Marrocos, Croácia e Canadá. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas às 6h45 da noite. Estou programando o Mundo da Bola. O Bate-Bola volta às segunda-feira às 12h40. Um excelente fim de semana a todos. Ah, Bola Nacional. Momento da ouvidoria. O espaço que dá voz ao público da EBC. Tema de destaque na agenda dos veículos da EBC. A eleição 2022 recebeu elogio do público. O volume de matérias publicadas mostra a amplitude da cobertura com conteúdos que abordaram assuntos de relevância para o dia a dia do cidadão. Na Agência Brasil, o material alcançou 8 milhões e 800 mil visualizações de página nos dois turnos. Só a tag page Eleições 2022 reuniu cerca de 1.200 notícias. Destaque para a apuração em tempo real na capa da Agência Brasil. Das mais de 10 horas de transmissão na ferramenta. A mensagem recebida pela editoria destaca as informações claras e precisas divulgadas pela televisão. Gosta de um programa ou tem uma sugestão? É simples. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. Vamos estar no ar, fazendo coro em torno das vozes de mulheres que, como você, Maria, possuem estranha mania de ter fé na vida, na luta. Até lá. Um grande beijo. Mas é preciso ter força, é preciso ter força, é preciso. Com a apresentação de Paulini Totti. Salve, salve, Amazônia! Aqui é Paulini Totti. Está começando o Mosaico, seu programa de arte e cultura nas ondas da Nacional. Hoje vamos trazer uma programação musical para você. Excepcionalmente, não vamos ler os recadinhos do WhatsApp hoje. Vem curtir esse som, escolhido a dedo pelo Antônio Moura. Vamos ouvir agora com Taiguara, de Taiguara, Universo no Teu Corpo. Na sequência, Goiá e Biá, de Goiá e Belmonte, Saudade de Minha Terra. Thank you. molhada desde anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali. Pois lá que assim já quero morrer. Vamos ouvir Zeca Pagodinho cantando da Boca ao Fundo do Pixinguinha. Na sequência, Zilo e Zalo cantando de manhã a Aurora do Mundo.